Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos ouvintes e também telespectadores. Hoje é o programa de 2018, no dia 20 de 8 de 2023, e inicia-se também a nossa Feira do Livro Espírita aqui na Praça Ulisses Guimarães, aqui ao lado. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água, Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, o Jefa, o Luiz e Vídeo e o Paulo de Tarso. Lembrando também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Como o Rui falou, hoje o nosso irmão Roberto Barbosa está conosco aqui já, e vamos falar sobre apometria na sua mais simples expressão. Hoje é o dia da gente entender mais o que é apometria, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm dúvida, até se apometria é espiritismo, né? Tudo isso aí as pessoas questionam muitas vezes. E o Roberto tem um conhecimento já vasto nessa área. A Casa Farol de Ismael lá tem o tratamento de apometria também. E muitas casas no Brasil têm o tratamento de apometria. Mas nós vamos esclarecer isso aqui com o Roberto hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Piero. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita, nossos vivencianos. Para vocês, um bom dia também para os ouvintes que estão nas demais rádios, que é a Rádio Web Rádio Semente de Amor, Mato Grosso do Sul, rádios Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina e São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que estão retransmitindo a gente ao vivo aqui. E a gente também agradece a Web Rádio Semente de Amor, que está transmitindo ao vivo pelo YouTube, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande, e a TV Espaço Espírita de Barra Velha, que é uma web TV transmitindo a gente ao vivo. Quem já está aqui conectados conosco é o Iramir, lá Marques da Silva já está conectado, o Aécio, o Marcos Sugaio Gama, o Rodolfo Alexandrino, a Cris Paiva aqui participando, o Daniel Rosa lá de Goiânia, a Cláudia Oliveira, Claudinha, Sueli Castelo, tem a RCS, que a gente não sabe quem é, depois deixa o nome aí pra gente, Augusto Fernandes de Araújo e o Daniel de Mello participando aqui com a gente. Só para lembrar também, Rodrigo, que quem está presente aqui hoje é o Manuel e a Roseli lá da AME. Ah, sim. Os dois estão assistindo aqui o programa ao vivo. Pedi para eles virem aqui, ó, né? De pé aqui no vidro, aqui para aparecer. Um pouquinho aqui na frente, Manuel, para o pessoal saber. Então, se vocês querem vir aqui conhecer o estúdio também, o estúdio Chico Xavier, pode vir aqui. Marcar com a gente aí. Vem, tem um cafezinho. Tá lá, dando tchau lá pra gente. Deixa eu aparecer aqui. Mais pra cá. Aqui, ó. Aí, então lá agora hoje. Sim. Agora apareceu aí. Então, Piero aqui também. Aí. Então, a gente agradece a visita. Podem vir aqui. Tem cafezinho, tem bolo, né? Vem conhecer aqui o Estúdio Chico Xavier, assistir o programa aqui ao vivo, né? Então, ligue pra nós no telefone 12-3921. Deixa eu colocar aqui, ó. para vocês, ó, 12, tá aparecendo aí embaixo, 3921-3009, para participar do sorteio, né? Vocês estão vendo o Tião lá, vamos botar o Tião para trabalhar, e ligar para ele e dizendo, quero participar do sorteio do livro e do CD. Bom dia, Piero. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de compartilhar aí nas nossas redes sociais, curtir, dar like, interagir, fazer pergunta. Um excelente domingo a todos, um excelente programa a todos. Então já vamos soltar aqui daqui a pouco já soltamos a pergunta, né? Então a pergunta é, você sabe o que é apometria? Então entra aí no YouTube e responda aí se você já conhecia apometria, já sabe o que é apometria. Então deixa aí o seu recado, né? Já tivemos 24 votos, 50% falou que não conhecia, né? Olha que legal. Então deixa aí o seu comentário. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Piero. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, Roseli. Bom dia, Carlos, Manuel Carlos. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler Minutos de Sabedoria de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 49. Os momentos são chegados da grande transformação. Escute a voz que te chama com toda a tua atenção. A boa nova do Cristo é o padrão de moral, é o caminho, é a luz que nos protege do mal. Queridos irmãos e irmãs, vamos acalmando os nossos pensamentos, elevando as nossas vibrações para Jesus, para Deus, agradecendo ao Pai hoje também, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que estamos tendo nesta manhã de aprendermos um pouco mais sobre esse Evangelho redivivo de Jesus e hoje com o tema Apometria na sua mais simples expressão, que Roberto Barbosa, da Casa Farol de Ismael, vem nos trazer os esclarecimentos que precisamos. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, vamos pedindo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pessoal, né, a gente pegou esse minutinho aqui agora para divulgar, né, para falar do desencarne do nosso grande amigo Fábio Antônio Serapião. Ele desencarnou do domingo para segunda no Hospital Municipal aqui em São José dos Campos. O nome, para quem não está ligando, o Fábio é o pai da Marcela, do espírito Marcela, da casa da Marcela lá em Jacareí. Esposo da Fernanda, que é a médium das cartas consoladoras aqui da nossa região. E ele foi internado, fez uma cirurgia, mas infelizmente não conseguiu resistir depois e viajou. Partiu tranquilo, sereno, com a certeza de que iria abraçar a filha dele. Então, deixa muitas saudades a todos nós. Tem a Fernanda, né? Que a gente manda todas as nossas melhores vibrações para ela. Estamos fazendo isso. Toda a casa da Marcela está irmanado, está abraçando a Fernanda. Na quarta-feira ela já esteve na casa da Marcela, com toda a dor que ela está sofrendo, mas ela esteve lá, dando atenção para o público, consolando também para ser consolada. Então, a gente só deseja muita luz para o Fábio, deseja tudo de bom para ele nessa nova trajetória da vida, e a gente tem certeza que o trabalhador que ele foi aqui dentro do Centro Espírita, né, e fora, como fundador da Casa da Marcela, como o grande trabalhador mesmo, que dava toda a sustentação para a Casa da Marcela, e também como um profissional, isso será recompensado no plano espiritual. Então, nosso grande abraço para esse grande amigo que nos deixou inesperadamente, digamos assim, esta semana. Jesus o ampare, que a espiritualidade amigo o ampare, e que ele possa abraçar muito a sua filha agora nesse reencontro. Que assim seja. Rui? É, a gente só deseja ao Fábio muita paz, muita tranquilidade, e que tenha um lugarzinho reservado lá na espiritualidade, porque aqui ele foi um grande batalhador, um grande trabalhador, e temos certeza que ele fará parte da equipe da sua filha Marcela, junto com outros amigos lá da espiritualidade, para ajudar ao próximo. Eu esqueci de falar também, mandar nosso abraço para o Bruno também, que é o filho do Fábio, da Fernanda, né? Que agora tem tem a Fernanda e o Bruno, que a família é bem pequena, né? Há 6 meses atrás o João tinha desencarnado, o João, que era o pai da Fernanda também, que era um grande sustentáculo da Casa da Marcela. E agora foi o Fábio. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será apometria na sua mais simples expressão. E nós estamos aqui com o Roberto Barbosa, que é artista plástico, restaurador de obras sacras, presidente do Centro Espírita Fael de Ismael, médium de psicofonia e ministra curso de apometria, e é um grande trabalhador da doutrina há muitos anos. Bom dia, Roberto Barbosa. O Roberto Barbosa é confundido com outros Roberto Barbosa que existe aqui na cidade, né? Existia um grande radialista que já era o Roberto Barbosa, que já desencarnou, e agora nós temos aí o Roberto Barbosa. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge e toda a equipe do Vivência Espírita. Eu adoro estar aqui na divulgação de mais um trabalho desse, e peço humildemente à espiritualidade que me envolva para discerrar sobre esse assunto tão elevado, tão importante para o socorro da alma aflita. Bom dia a todos. Bom dia. Mas, Roberto, tem muita gente que não sabe o que é apometria, e também a doutrina espírita também não divulga muito a doutrina espírita, né? O que é apometria? Nós sabemos que é uma técnica para trabalhos espirituais, trazido para aqui, para o Brasil, pelo porto-riquenho. Porto-riquenho e Luiz Fernandes, e depois o professor o doutor Lacerda assumiu para ele a apometria aqui no Brasil, né? E o doutor Lacerda já desencarnou e veio aqui em São José dos Campos trazendo 2 vezes o concurso de apometria para um grupo de pessoas. E eu estava no primeiro grupo junto com o professor doutor Lacerda. O que é apometria, então, para que as pessoas conheçam? É importante saber primeiro como que a apometria começou. Você disse muito bem e mencionou o nome do senhor Luiz Rodrigues, que é quem iniciou com a hipnoterapia. E nós temos aqui, eu trouxe para vocês, o trabalho que deu início à apometria, que é o título desse livro do Luiz Rodrigues, Bioquímico, Muito Além da Morte, de Book, Satanás e Freud. Era um trabalho feito no EPA, Hospital Espírita de Porto Alegre. Pode repetir o nome do livro? Muito Além da Morte, de Book, Satanás e Freud. Também tem esse livro do Dr. Lacerda, sim, né? Daí dá a sequência de um estudo naquele próprio hospital de Porto Alegre, onde o Conrad Ferrari convida o Dr. Lacerda a conhecer esse trabalho, essa obra. E passam a aplicar esta obra, ou esta técnica hipnoterapia, através, inclusive, dos pulsos, a pulsonometria, para envolver os internos ou internados naquele hospital. Acontece que a técnica apometria é o desdobramento dos corpos astrais, dos corpos sutis do espírito. Muita coisa é... Tudo o que reflete no corpo físico são as aflições da alma, vem do espírito. Alguma coisa que eu não tenho agora, eu posso vir a ter, porque está registrado nos meus corpos astrais. Muito disso pode ser eliminado através da prática do bem. Você não é refém, absolutamente não é, daquilo que está no seu caminho. Você pode mudar o curso de tudo. Apometria, apo, tempo, metria, medida. Logo, nós trabalhamos com o tempo e o espaço de vivência de cada irmão que passa por suas turbulências. A apometria, ela trata assuntos como angústia, depressão, fibromialgias. Muitas das senhoras com idade avançada ainda desejando a gravidez consegue, nesse tratamento, um trabalho muito maravilhoso, desassimilando energias do passado, de um comprometimento de alguma existência. Nós somos merecedores de ser feliz, daí os recursos aparecerem para nos auxiliar, como a apometria. Nossos amigos aqui, o Rui, o Jorge, sabe que a gente descende de uma casa muito importante, que é a Casa do Caminho, onde eu, muito jovem, ali me instalei. Então, nós temos uma base, e eu acho muito importante citar, que a aliança para a apometria, ela é fundamental e ela é muito importante. Porque uma das coisas muito importantes para a apometria é a reforma íntima. E os trabalhos de evangelização, e isso nós exigimos no currículo daquele que venha a ser treinado por nós, nos tratamentos que viríamos a aplicar sobre a apometria aos assistidos que nos buscam. Mais recentemente, nós, neste mês, fazemos um ano que fundamos uma outra casa no segmento de Umbanda, a Casa Pai Joaquim, Umbanda, Espiritismo e Apometria. Nós sabemos que na Umbanda muita coisa pode ser auxiliada. Importa saber que a dona Yolanda, esposa do Dr. Lacerda, ela tem a sua iniciação na Umbanda e ela contribuiu muito com a sua sensibilidade nessa técnica que ele disserra com tanta bondade. É uma ferramenta auxiliar. Não é uma técnica que possa ser proibida. Aqui nós podemos ouvir que a apometria não é espiritismo. De fato, não é. Eu ressalto dizer que espiritismo é amor. Fora disso, não é espiritismo. E a apometria contribui muito com isso. Houve algumas práticas por nós até censurada da forma e aplicação dessa técnica, que veio a ser comentada de forma até pejorativa quanto a esse trabalho. A apometria, ela, na nossa casa, ela inicia com os seus pontos importantes de campos energéticos, campos de força. Ela é uma grande desenvolvedora de médiuns. Ela desperta potencialidade mediúnica. Mediunidade é uma coisa que não se desenvolve, é uma coisa que se nasce com ela. E há várias práticas. A própria metodologia da aliança, dos passes padronizados, auxiliam também muito nesse sentido. Aliás, nós alinhamos o nosso trabalho com o trabalho de Edgar Armand para a realização dessas curas. Então, você passa por um tratamento nos passos que todos da Aliança já têm conhecimento. Fazemos uma avaliação e entrevista com o assistido. Medimos o seu grau de necessidade e complicação de algum problema neurológico, de algum distúrbio, alguma disfunção no campo espiritual. Nós trabalhamos, ao se desdobrar, o espírito. Nós verificamos nos corpos sutis o registro de suas experiências do passado. Nós descobrimos muito, não é novidade para ninguém, a obsessão que interfere muito na vida de todos, com requintes e muito conhecimento. E nada melhor do que contrapor com esses requintes das trevas, com algum conhecimento amorável. É tratado todo irmão com essa amorabilidade, não tem outra saída. A reforma íntima é muito importante para lidar principalmente ao treinador, vamos assim dizer, ao apômetra, ao dirigente de grupo, de um grupo bem treinado, para que ele tenha autonomia sobre o desenvolvimento do trabalho. Os resultados são bastante significativos. Eu posso narrar um caso aqui de uma pessoa que nos procurou, na verdade, a mãe da pessoa que era vítima do assunto. Nós trabalhamos muito com o encaminhamento das entidades, porque elas também não podem ficar a Deus dará, um eira nem beira, vagando por aí. Então, nós temos o link com uma estância socorrista no espaço, com colônias. E a nossa colônia, da qual a nossa casa é filiada, é a colônia dos Beneditinos. É para onde nós mandamos, situada no Vale da Luz e aqui no Vale do Paraíba. Essa pessoa nos procurando falava sobre o seu filho. Esse menino, ele, Uber, por correr mais de 20 saídas de Uber, ele fadiga o seu carro e ele passa a reduzir o trabalho para trabalhar com moto. Há um momento depois que essa moto quebra e ele não consegue mais trabalhar com esse tipo de atividade. Segue outro rumo e começa a chegar em casa e, chegando em casa, ele vê que a televisão estava apagada e fala para os filhos: o que está acontecendo aqui? Pai, a televisão queimou. Ah, tá bom. Desacorçoado, ele foi mexer no freezer e, mexendo lá, queimou o freezer. Aí ele começa a pensar. Nós sabemos que a esposa desse moço é evangélica. E eu vou fazer uma parte aqui com os nossos irmãos para depois a gente esclarecer esse ponto. E nós vamos socorrer o moço que resistia a buscar até um passe simples que fosse. A manifestação da entidade que operacionalizava esse desastre na vida do moço falou que ia tornar um inferno a vida daquele moço, porque a sua esposa era evangélica. Porque o referido pastor mandava todo mundo para o inferno. E o inferno era onde ele se encontrava. E ele começou, e amoravelmente, muito bem tratado, conduzido, nós começamos a tratá-lo e isso dissolveu. Nós temos que ter muito cuidado para onde nós direcionamos isso, todas as casas, as igrejas, tudo mais. E a oração, a prece, é o melhor encaminhamento para aqueles que nos assediam. Nem sempre o obsessor é o todo mal da história. Na maioria das vezes, o obsediado é o mal. E nós tratamos também o obsessor encarnado e o obsessor desencarnado. há um confronto entre essas duas consciências, que é onde nós tratamos, né? Dá licença. E trabalhamos a desassimilação dessas energias. Há um meio ou um sistema que a nossa casa, os médiuns têm que sair melhor do que quando chegam. E é muito natural e comum que o médium, quando chega, ele comente sobre um mal-estar. Até porque aquele momento é o momento de ele receber essa ressonância negativa para que, denunciado o que acontece, a gente possa providenciar socorro. É muito comum, e a gente já trabalhou em muitos trabalhos de desobsessão nos convencionais, os médiuns saírem estafados, os médiuns saírem, olha, eu não estou bem, não saí daquele trabalho muito bem, eu não sei o que está acontecendo, e algumas vezes o dirigente falando, não, o que você precisa é de trabalhar. Não, não é assim. O que nós precisamos, e nós trabalhamos muito na apometria isto, é a reposição da energia desprendida. É o encaminhamento daquele que assediou, naquele momento, alguém que foi buscar socorro. Nós trabalhamos muito com isso, de ressonância dos espíritos. Então, uma dor de cabeça pode representar uma batida na cabeça ou um desencarne nesse sentido. Nós tratamos muitos recém-óbitos, muitos chegam, retiramos muitos dos hospitais que desencarnam lá e lá se instalam. Quando não se instalam nas suas casas, em enfermarias que se estabelecem nos seus lares. Nós temos aí a notícia que o nosso irmão fala do seu amigo Fábio, tendo ele desencarnado. Não resta-me dúvida de que esse moço se encontra muito bem, até pela sintonia e frequência que ele tem tido toda a sua existência. Uma coisa que nos destrói é o orgulho. É você achar que você pode tudo, não tem nada. Isso aí é a chave destruidora para os nossos obsessores. Eles se apoiam nisso. Mas é isso mesmo, viu, Jorge? Você é bom nisso. Você é o cara. Não é assim. Se o Jorge se envaidece, se entrega a esses mimos dessa espiritualidade, inicia a derrocada. Nós tratamos assim. Por muitas vezes, nós elogiamos os requintes com que é aplicado o assédio. E, impressionantemente, essas pessoas se envaidecem. Não, eu fiz assim, assim, apliquei uns chips nele, ele foi feito isso, foi feito aquilo. Imediatamente, ele denuncia a técnica por pura vaidade, por puro orgulho, por achar que tudo pode. Há sistemas como trabalhar sobre Goécia, magia negra, alguma coisa feita. E nessas magias, muita coisa se estabelece no corpo da outra pessoa, que são as larvas, são formas magnéticas nocivas, levando a pessoa a uma enfermidade profunda, a ser hospitalizado, inclusive. Nós tivemos um caso de um bebê, e o obsessor queria se vingar porque tinha alguma relação atingir aquela criança no berço. E eles haviam elaborado com muito requinte um chips para aplicar na cabeça da criança. Só que eles não conseguiam, porque aquilo se instalava na cabeça e descolava. Se instalava e descolava e desistiam. O que é isso? É padrão vibratório do recém-chegado. É evolução espiritual. Todos nós evoluímos. Dizer que você é evoluído porque alguma coisa não lhe atinge é dizer que você está muito sintonizado com o bem, muito sintonizado com a prática do amor. E a apometria, no livro este que o Jorge, o Rui também nos traz, passa ali a sua última página, um recado do Dr. Lacerda, que escreve o seguinte. Ele fala: todas as palavras deste livro foram escritas para se tornarem instrumentos de caridade nas mãos dos que trabalham na seara do Cristo. Elas nasceram da caridade e para a caridade devem retornar. Nós percebemos muitos que usam dessa técnica nos seus consultórios, isoladamente, até por uma acesso à técnica, e você tem a liberdade de aplicar, assim como você pode tomar o autopasse em casa, esse dos padrões dos passes de Edgar Armand. Então você fica livre. Agora, existe uma responsabilidade. A responsabilidade consiste o quê? Em você abrir uma frequência vibratória e não saber fechar essa frequência vibratória. Nós também já tratamos muitos assuntos assim. Iniciado com essa terapia auxiliar e deixado sem terminar, sem o começo e o meio e o fim daquele trabalho de atendimento. Existem 14 regras básicas, regras de ouro, que é o procedimento nos tratamentos de apometria. Um deles é, quando você iniciar, estabelecer os campos energéticos, os campos de força, através de pirâmides. Pirâmides esta que vão estabelecer através dos seus vértices, numa linguagem grega, que se estabelece aí uma força que, ao decorrer da prática e sucessão de grupos, vai criando uma energia local. Quando nós iniciamos numa casa esse tratamento dessas energias, estas pirâmides, elas vão se instalando de uma forma muito sutil, até que ela se torna, no plano espiritual, uma forma mais concreta e protetora do lugar. Nós trabalhamos muito com as muralhas de isolamento para que a espiritualidade possa agir livre, sem nenhuma interferência. Há casos de assistidos em que, e isso acontece em todas as casas, deles nos testarem. E quando nós vêm nos testar, nós já percebemos imediatamente o campo mental dele totalmente travado, fechado, para que a gente não tenha acessibilidade ao caso dele. Isso é infantil para nós. Imediatamente cancelamos o tratamento, fazemos uma entrevista, né? Orientamos a pessoa, falamos assim: meu filho, aqui não é lugar para você nos testar. Você faz o seguinte: você precisa muito de ser atendido, você vem na casa, relaxa, que nós vamos ter acesso às informações que você vai nos passar e vamos atender você. Isso é um procedimento infantil. E assim damos continuidade aos atendimentos para a pessoa. No caso de fibromialgia, nós temos vítimas as mulheres. Nós estamos passando um período de muita cobrança kármica, evidenciando, por exemplo, as pessoas, homem ou mulher, que motivam o aborto. Fibromialgia, reumatite, dores no corpo, disfunções sexuais, tudo muito ligado a esse crime hediondo. Acontece que, para tudo, existe caridade. E, nisso, muitos casos, nós resgatamos muitos abortados. E quando o abortado ele não é socorrido, é porque o espírito não teve esse esclarecimento. Muitos deles se libertam, mas muitos deles carecem de uma técnica como esta para serem encaminhados. Isso alivia muito aquele que tenha praticado. Tudo aquilo que nós devemos, resposta daquilo que nós fazemos ou fizemos, é fato. Agora, isso pode ser aliviado? Pode. Pode ser doloroso? Tem sido recorrentemente doloroso. Essa técnica, ela nos auxilia bastante. E no que é a apometria, ela é uma ferramenta auxiliar para as casas espíritas, para médicos, para profissionais, para quem quer que seja, assim como os passes padronizados. Eu creio que passei alguma coisa sobre a apometria, mas importa também saber sobre as leis básicas dessa apometria. Uma delas é o desdobramento espiritual. Esse é o primeiro passo depois dos campos energéticos estabelecidos. Uma vez que você desdobra a pessoa, existe o espírito encarnado e você pode desdobrar, inclusive, o espírito. Existe a necessidade dele retornar. Você que está ali na sua casa espírita e vê aquela pessoa sonolenta assistindo a sua palestra, alguns falam, ele está trabalhando espiritualmente, está nada, está sequestrado em algum lugar. E aquele momento identificou que ele está procurando uma orientação e essa orientação não deve ter acesso a essa pessoa. A lei do acoplamento, ou seja, você desdobra a pessoa, mas tem que acoplar. E isso acontece muito nos consultórios da pessoa não retornar o espírito que ele, encarnado, desdobrou. As leis dos campos de força, essas leis das pirâmides, as esferas, as cores, que têm as suas propriedades de mudança no ambiente. A revitalização dos médiuns. Ainda há pouco eu falei com vocês sobre a revitalização dos médiuns e o que acontece nas casas espíritas. É muito comum saírem médiuns cansados. O médium não pode sair cansado da sessão mediúnica. Se ele está saindo cansado, ele está levando o serviço para casa. Ele está acumulando alguns prejuízos. A apometria auxilia muito bem nisso. A lei da condução do espírito desdobrado, de paciente encarnado para planos mais altos em hospitais do astral. Primeiro você tira o encarnado, o espírito mesmo, a levar para essas instâncias. Muitas das nossas casas, aqui o Rui, ali o Jorge, aqui, dirigentes de casas espíritas, a vossa casa é filiada a uma colônia no espaço. Fato. Se você tem uma informação de que casa é essa, fantástico. Lembra do pastor que mandava a entidade para o inferno? Não. Nós devemos, e eles são dignos, de serem encaminhados para um lugar decente para tratamento. E muitas das casas, até com a deficiência que a espiritualidade trabalha com a gente, ali eles têm a paciência, até para no angariamento de energias edificantes, em montar macas, né? E permanecer os espíritos ali em macas, os enfermos, para que em momento oportuno eles sejam encaminhados. Existe também isto, nem todos são encaminhados imediatamente. Muitas das vezes eles fazem um estágio na casa espírita, com aquele manancial de energia emanado em amor, para depois ganharem uma condição para irem nos planos mais elevados. E não são tão elevados assim, é muito elevado para estes que saem nessas condições. A lei dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes. Nós deixamos os espíritos e eles nos informam através de intuições, quando não de incorporação, e eles começam a denunciar os pontos em que devem ser tratados, os assuntos que devem ser conduzidos. Quando nós, e no grupo familiar, quando nós, e no nosso grupo de família, nós temos ali complicações a serem resolvidas. Relação marido-mulher, relação pai e filhos, filhos e pais. E na apometria, nós trabalhamos essa relação com o desenvolvimento dessa família, por exemplo, a ganhar em condições. Outra coisa, há um imperativo que é o nosso livre-arbítrio, tá bom? Ressalto dizer que Jesus nos atingia na alma, é onde deve ser curado, antes de atingir o corpo físico. Então, não adianta você ser curado fisicamente se você não procura o auxílio do seu corpo físico, do seu corpo espiritual. Aconteceu-nos de nos procurar isso durante e fora trabalho. Uma pessoa passou em frente ao farol e me indagando. Farol é sua casa. Onde você trabalha. É porque... O farol de Ismael. Você falou farol, dá a impressão que parou no farol. É intimidade nossa, cabe esclarecer. Farol de Ismael, Grupo Espírita Farol de Ismael. E a pessoa falou, olha, eu fiz essa técnica e eu fui curado dela. Só que está voltando tudo de novo. O que que está acontecendo? Questionei, há quanto tempo que você fez esse tratamento? Ah, eu fiz há uns 6 anos atrás. Tá bom. E o que que você fez durante 6 anos? É claro que voltou. O plano espiritual conta muito com essa nossa participação. Nos requintes de assédio, eu levanto a ficha do Roberto. Ele, dirigente espírita, bonzão, né? Tá aí posando de fazer palestras sobre os assuntos e tal. E esse espírito, obviamente, ele tem que ter um grande conhecimento. Pode não ter condições morais, mas ele vai ver, nossa, esse Roberto, ele de repente, ele deu a fazer coisas boas. Porque é assim com a gente. De repente, nós decidimos ser do bem. E nós temos uma vida pregressa espiritual. Então, levanta a ficha do Roberto. Vão levar a ficha dele lá para uma situação na Espanha, em 1720, numa guerra civil. E ele protagonizou isso lá. Oh, onde é que estão os inimigos do Roberto? Abriu a frequência. Os inimigos, olha, o rapaz está lá no Brasil. É quase sempre assim, você é identificado. Muita gente que vem para o Brasil... conhece-se muitas pessoas, tem vontade de retornar para um país, para a Europa, para lugares assim. Eu, particularmente, não quero conhecer lugar nenhum. Você está sempre retornando à cena do crime. E isso está sempre abrindo uma frequência vibratória. E essa frequência é de onde você tem os seus danos morais e espirituais. Aí é derrocado. A lei do deslocamento do espírito no tempo e no espaço. É isso que eu acabei de falar. Você retornar a um episódio onde eu protagonizei uma história. É importante lembrar que nós aqui estamos na melhor versão nossa. Deixa o passado. Se nós vamos fazer um tratamento apométrico e até por conta de uma providência do plano espiritual... é porque alguma coisa eu tenho que retirar de lá. Eu estive na Segunda Guerra Mundial. Meus filhos, eles foram dedicados, isso hipoteticamente. Alistaram para a Alemanha. E eu estou aguardando eles retornarem para casa. Eles não vão retornar. Eu vou reencarnar, pode ser no Brasil, pode ser em qualquer outro lugar, e vou conhecer... uma doutrina socorrista de bênçãos como esta. Aí, de repente, eu caio numa sessão de desobsessão. E, de repente, eu encontro os meus filhos. Eu encontro aquilo que era uma promessa de retornar para casa. E depois tudo se restabelece. Aí há uma probabilidade muito grande daquele seu ente querido reencarnar no seu meio familiar. Dá licença. Vamos só dar um tempinho, Roberto, também para a gente fazer umas colocaçõezinhas aqui que estão aqui. Depois a gente continua no seu raciocínio. E também tem perguntinhas aqui já, né? O Rodrigo tinha falado aqui, até o Ed, tinha falado de algumas pessoas que estavam aqui também. Quem está aqui é o Rivail também, não sei se ele já tinha falado, o Edson Andrade, a Érica Leandro, o José Costa, o doutor Benedito está aqui, o Valdeci Braulio falando que sempre foi bem atendido pelo Fábio lá na casa da Marcela. O José Costa também, né, acalentando aqui, dizendo que é o ciclo da vida, né? Uma hora a gente se despede aqui com saudade, mas chega nos nossos entes queridos para o reencontro. O Marcos Sugai, o Marcos Sugai já está perguntando aqui, Roberto, o que você acha da aplicação da apometria à distância? Seria eficiente? Olha, eu particularmente, eu não gosto de nenhum tratamento espiritual à distância. A pessoa a ser atendida, ela tem que ser tocada emocionalmente falando. Mas quando não há condições, nós abrimos essa exceção e, às vezes, até a acessibilidade da pessoa a buscar um socorro. Ele acontece, né? O socorro acontece. Mas existem algumas coisas que tem que modificar, é na essência da pessoa encarnada. Dificilmente nós fazemos o tratamento à distância. Há quem faça, mas pelo que nós sentimos, pelo que eu já vivenciei, o que a pessoa precisa mesmo é de um choque, de um atendimento. Vou dar um exemplo. Uma senhora, isso é fato, ela nos procurou socorro para o filho. Até eu vou falar do caso bem completo para todos aqui entenderem. Essa senhora, olha, meu filho não quer vir para a casa espírita. Eu gostaria de fazer um atendimento para ele à distância. Pode ser? Como aquela senhora, ela estava tão envolvida e o atendimento seria mais para ele e para ela, a senhora fica aí e através da senhora nós vamos tentar chegar até essa pessoa e atendê-lo. Tratamos a senhora e fomos até o assistido. Nós o encontramos se embriagando num bar. Então, sem nenhuma condição de ser atendido. Aqueles que, porventura, estivessem assediando o moço, com certeza muitos deles foram encaminhados. Mas quem precisava e precisa de ser tocado é o encarnado. Através dele, muita coisa pode ser resolvida. Muito legal. A Fernanda, né, esposa do Fábio, mãe da Marcela também, está agradecendo aqui os momentos, quantos momentos especiais ao lado do Fábio. Agradeço ao Rodrigo e aos amigos do Vivência. A dor é muito grande, o vazio maior ainda, mas tem um motivo enorme para continuar meu filho Bruno, né? Que elas estão os dois agora, Bruno e a Fernanda. A Maria Ângela aqui também mandando um recadinho, desejando bom programa para o Roberto. A Sheila Campos, o Vicente de Paulo Teixeira dando um bom dia. O Aécio também está fazendo a pergunta. Quer fazer, Galinha? Eu estou aqui parado. Uhum. O Rodrigo falou sobre a RCS, para se identificar. Ela disse que ela chama-se Rita Soligetti e é da Casa Luz de Francisco. Tá bom. O Rodrigo pediu para se identificar. Tava funcionando o microfone ou estava desligado? Repete aí, Bruno. O Rodrigo tinha para a pessoa chamada RCS se identificar. O nome dela é Rita Soligetti e ela é da Casa Luz de Francisco. Ah, legal. Luiz Francisco também, que tem apometria também. Lá tem um trabalho apométrico também. O Aécio César, lá de Sete Lagoas, Roberto, está perguntando. A apometria utilizaria os chakras e plexos com relação aos tratamentos dos corpos físicos e espiritual como outras técnicas de reequilíbrio emocional? Utiliza, né? Nós falamos no início o quanto nós alinhamos a apometria com a metodologia do passe, pelos passos de radiações. os chakras, eles estão intrinsecamente ligados a esse tratamento, é onde exatamente muita coisa é revelada. Ora, você tem a relação de amizade com determinada pessoa, você tem a relação, uma relação filial, uma relação com a esposa, o esposo, isso estabelece um link de união de cordões energéticos. E esses cordões, eles devem ser fortalecidos, e é nos chakras que nós tratamos esses assistidos. Todos nós somos carentes de atendimento. Às vezes eu olho assim, eu sou de observar muito as pessoas no dia a dia, os transeuntes, e eu olho assim uma pessoa aflita e respondo: um passe teria resolvido. Eu não estou falando nem de apometria, estou falando de passe, estou falando nem da técnica. Prosseguindo, nós falamos sobre o deslocamento do espírito no tempo e no espaço. Há algumas técnicas que a gente tem bastante cuidado, entre elas a de regressão. Há um período nas técnicas de apometria em que nós fazemos a regressão, às vezes um trauma intrauterino, um trauma antes do reencarne, um trauma. Mas nós não somos muito a favor de algumas terapias, de isso, desculpa os terapeutas, me perdoa, tá bom? A arrogância. E eu pedi no início total humildade para discerrar sobre o assunto. Mas há desdobramentos em que a pessoa faz, em que você larga, e é desses que eu estou falando, o desdobrado lá atrás, sendo vítima de uma situação que vai refletir no dia a dia. Ele vai se tornar uma pessoa desdobrada. Sabe aquela criança que não concentra-se nos estudos e é inteligente? Desdobrada. Essa criança pode estar sequestrada. Ela está ligada a um passado. E o tratamento do apométrico, ele viria auxiliar bastante nesse entendimento. A dissociação do espaço e do tempo. Dissociar é chegar naquela história que você protagonizou, causando prejuízo à coletividade, ao número de espíritos, e desfazer todo aquele campo energético. Trabalhando com bens históricos e através desse sistema onde, pegando um objeto, você retorna toda a linha histórica dele, você acaba entrando em frequências vibratórias. Eu vou no museu, eu pego uma espada, eu posso entrar naquela frequência vibratória e encontrar, talvez, as vítimas daquele objeto. Outra coisa, quando você pega e fala sobre resgatar alguém no passado, eu citei aqui a década de 1700, poderia ser outro, poderia ser muito bem no recuado do tempo, isso não quer dizer que a pessoa está patinando lá. Essa pessoa pode estar lá e encarnada. Ela pode estar ligada àquele lugar e encarnada, reencarnada. E isso já vai auxiliar bastante. A lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Há uma comodidade no espírito, eu não vou dizer sem esclarecimento, porque muitas das vezes nós vislumbramos e nos é apresentado o que virá pela frente. E isso nos amedronta. Amedrontando, você vai descer a sua frequência vibratória. Descendo, você vai sofrer influência intraterrestre de baixos planos, poderendo ser escravizado de si mesmo. Então, dissociando esse espaço de tempo que o espírito tem agregado naquela história. Isso auxilia libertando. O Brasil, de épocas de escravidão, de épocas de negros solapados pelos brancos, traz muito bem muitas pessoas em casas espíritas ou assistidos, sendo cobrados implacavelmente nesse sentido. Dentro das técnicas, nós temos espíritos que nos auxiliam. Por mais atrasado que eu seja, eu tenho um espírito superior que me ama. Uma das técnicas que nós usamos muito com os negros, e na maioria das vezes pessoas muito fortes, iniciadas inclusive num sacerdócio africano, operacionaliza, nós pegamos uma sofisticação de obsessão que o indivíduo havia instalado uma placa no estômago da pessoa e era praticamente rosqueado. Quem estuda mecânica sabe da rosca reversa. Então, a pessoa que ia retirar aquele objeto rosqueado no estômago da pessoa, quando abria, fechava e causava terríveis dores. Até que houve um momento, eu falei assim, tenta o contrário, tenta abrir fechando e causa-se o alívio. E esse obsessor, esse negro muito inteligente, nós falamos, olha, você tem mãe. Você sabe o que fizeram com a minha mãe? Falei assim, tanto sei que eu vejo o motivo pelo qual a cobrança se estabeleceu. Mas eu vou dar uma notícia para você. Sua mãe está aí e ela vem te buscar. Ele não acredita. Essas iniciações de imposição do branco, como, por exemplo, na igreja, em que você fala que tudo é demônio, que o demônio assume várias formas, ele chegou a pensar nisso. Você está usando de magia. Eu aprendi isso. Você está fazendo isso e aquilo. Eu falei assim, então tenta conversar com a sua mãe. Aí você aure as energias com os médiuns, dá uma sustentação para ele e ele se conecta e abandona aquilo que iniciou fazer. Aí entra a espiritualidade para auxiliar a vítima, repondo energias, fechando ferimentos, retirando as larvas astrais, retirando ele do baixo plano, das zonas umbralinas, e ao chegar nas zonas umbralinas, ainda resgatamos um montante de pessoas que estão lá. Toda vez que você atende, tem um assistido, nós representamos uma legião de espíritos. Aqui não está só Roberto, aqui não está só o Jorge, ali não está só o Rui e os nossos demais. Nós temos uma história. E essa história, ela remonta uma legião de irmãozinhos que está aos nossos encalços, a nos auxiliar ou a nos cobrar, a nos inquirir. E aí, a apometria auxilia muito. Eu tenho com a apometria... Eu vou dar um momento aqui. Isso, Roberto, segura o seu assunto aí para daqui a pouco a gente entrar, que ainda tem pergunta para fazer. E também a gente tem que fazer um intervalo comercial. E eu queria lembrar, aproveitando que o Manuel está aqui hoje, para falar, e a Roseli, né, o casal está aqui, para falar que eles estavam até pouco tempo nos assistindo lá na Europa, né? É, lá na Itália, né? Na Itália. Então, o Manuel sempre mandava mensagem aqui para a gente, né? Que estavam lá, porque a filha dele mora lá, né? E é interessante até que a gente já tinha conversado antes, e agora o Rodrigo colocou até aqui no nosso WhatsApp o site lá da... O site da filha do Manuel, que é o Castagninas, né? Castagninas, assessoria na Itália.com. Que está aqui o endereço. O que ela faz lá? Ela facilita, né? ajuda as pessoas que querem conquistar ou adquirir, né? Não sei como é que fala, a cidadania italiana e portuguesa. Então ela faz esse desembaraço lá. Se vocês souberem de alguém que está precisando, né, fazer essa documentação de cidadania portuguesa ou italiana, entra aqui no site dela para vocês conversarem com ela. Né? E se não se esqueceu, por exemplo, o Rodrigo colocou aqui hoje. Então, a semana que vem. Estou colocando aqui no site aqui também, no WhatsApp, tá? Certo. Se no esqueceu, YouTube. Liga aqui para nós também depois, qualquer outro dia. Ah, quem que era aquela moça que fazia o trabalho lá de facilitar, né, a cidadania italiana e portuguesa? Você dá um toque aqui para a gente, que a gente passa de novo para vocês. Porque às vezes a gente está escutando, no momento não lembra, mas daqui a pouco tem alguém querendo desembaraçar isso, né, Rodrigo? É interessante, né? que a cidadania italiana ela é diferente da portuguesa. Ela é mais difícil de conseguir, né? Uhum. Então você tem que estar lá na Europa, tem que estar lá na Itália para levantar os documentos e tudo mais. Ou seja, leva 10 anos para conseguir, ou leva muitos anos para conseguir, justamente porque tem que ir lá, você sabe que não está tudo informatizado, digitalizado. Então, ela estando lá, né, estando lá na Itália, facilita para buscar esses documentos, né, e tudo mais. Isso aí ajuda as pessoas que estão buscando a cidadania, a dupla cidadania, a dupla nacionalidade italiana, né? Aí, então, é Castagnini, né? Castagnini, o nome da empresa, né, dela que faz isso. Você pode pôr no... Vou colocar no YouTube aqui agora. Tá. Uhum. Isso. E de vez em quando alguém pergunta para a gente, ou alguém tem um familiar que está precisando desembaraçar alguma coisa, então a gente tem uma pessoa conhecida que a gente recomenda para fazer esse trabalho lá. E o Manuel falou que ela é espírita também, então ela acompanha aí o programa. Acompanha. Então então é legal. Tá bom? Então, quem quiser... E também ajuda na portuguesa também. Uhum. Se tiver dificuldade também, pode consultar ela. Eu tenho dupla nacionalidade portuguesa e isso me ajuda muito no meu trabalho, que eu trabalho muito fora do Brasil. Então, para ser recebido, não precisa de visto, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos e tudo mais. E a gente sabe o quanto é difícil para conquistar também essa dupla cidadania. Vale a pena. Tá bom? Vamos agora então para o intervalo comercial, Piero, e vamos colocar a música Alma Sonora. Um grupo. Não, a música é em outra dimensão. O grupo que é Alma Sonora. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Outra dimensão. vida existe em outra dimensão. Tênues pro homem que se quer imortal. Os mundos refletem sentido na criação. A morte, a viagem, caminho, além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão. Além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão, em outra dimensão, em outra dimensão. A vida existe em outra dimensão, além do sonho, além da imaginação. Temos uma pergunta aqui também, Roberto, que já está há algum tempo também, que é a do Daniel. Ele pergunta assim, deixa eu ver se é o Daniel mesmo, é o Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia. É Goiânia, né, o Daniel? É. Na apometria, há o desdobramento do espírito do seu corpo para tratamento, para desobsessão? Há um acompanhamento de uma equipe de benfeitores numa colônia no plano espiritual? Isso é apometria, né? Há sim, há um desdobramento, está dentro das leis de procedimento, né? Há sim, o desdobramento para ser tratado no astral. O Valdeci quer perguntar, Carlinhos? Você só tá... O Valdeci Braulio pergunta: existe uma ligação da técnica da apometria atual com os conhecimentos utilizados no Antigo Egito pelos iniciados? Uma das leis da apometria é o tempo e o espaço. Então, é muito natural que eu tenha recorrido às antiguidades na China, no Egito, no Velho Mundo e trazido para cá. Existe uma conexão. Vai depender do assistido e quem a gente está assistindo, atendendo. É, porque tem gente que sofre. Inclusive, nós tivemos com o doutor Lacerda, ele fez um tratamento de uma pessoa que essa perseguição espiritual era remontava na época dos faraós. Então, eu falei aqui que todos nós representamos uma legião. É, nós temos uma história protagonizada no passado e com muitos acontecimentos. Então, nós somos vítimas disso. Vítimas de nós mesmos. É natural. Como eu disse aqui, eu não tenho interesse em conhecer lugar nenhum do mundo. Eu me sinto muito velho nesse sentido e a gente sabe que aprontou por aí. Eu vou de encontro a inimigo meu? Não. Mas também é falta de dinheiro também, né? Mas o que acontece? Não iria. A lei do choque do tempo, quero me referir a esse tempo que nós temos de ir para o passado, isso é um choque, é traumatizante para o espírito. Nós não favorecemos muito isso, não, sabe? Aqui no Vale do Paraíba, nós iniciamos, quando chegou para mim até em 95 essa técnica, eu pensei muito, mas eu percebi que as pessoas que estavam estudando eram pessoas assim bastante gabaritadas moralmente, intelectualmente, e eu comecei a pensar e entender que ali tinha alguma coisa de bom. E eu verifiquei, no intervalo a gente aqui conversou, eu não acredito naquilo que eu não vejo, que não sinto. E na apometria pude verificar muito desses acontecimentos, muita evidência. Então, para mim, é tudo que se comprove. Já pensei em se isso está certo, se é legal, porque tanta gente... A apometria foi muito combatida. Essas dissidências que nós vimos, inclusive da própria apometria, já decorrem dessa, não diria perseguição, mas há um cuidado, né? Há um cuidado com a doutrina em você não falar como o Jorge Sen, que dizia que a apometria é uma técnica esdrúxula, uma técnica esquisita. De fato, ela é por conta de você não conhecer. Você não pode aceitar uma coisa que você não conhece. Ah, eu não gosto de matemática. Ah, eu não gosto de português. Não é que você não gosta, você não sabe. Então, muita coisa, como o próprio Rui falou, é estudo, é esclarecimento. Depois você tira a sua conclusão. E fora o estudo, a comprovação. Você percebe que há uma movimentação do plano espiritual em favor daquilo que você vai realizar no assistido. Falei daqui, e isso se comentou no intervalo, sobre amor. Para amar e amor não tem técnica. Mas só isso também não é suficiente. O amor, aliado a conhecimento, pode nos levar a grandes feitos, a grandes realizações. Quando nós iniciamos... Aqui, só para colocar a mensagem aqui do José Costa, que você falou de amor, ele colocou aqui. Está funcionando o meu microfone aí? Tá? Como fundamento de todo esse trabalho, como de resto de todo trabalho espiritual, deve estar o amor. Ele é o alicerce, sempre. Aí a frase é de José Lacerda de Azevedo. Isso. Mas né? O próprio Lacerda, ele aconselhava a gente, quando ele deu o curso, olha, vocês não podem trabalhar com apometria sem conhecer Kardec, sem conhecer Jesus. Ele era claro nisso daí, porque sem esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus e de Kardec, a apometria não teria o valor, a importância. Isso era palavras do Lacerda, do doutor Lacerda, que esteve aqui conosco. E outra, e não é qualquer médium que serviria para trabalhar com apometria. Ele dizia que nós precisamos ter médium que não tenha medo da espiritualidade, não tenha medo da mediunidade, porque médios que, por falta de conhecimento, têm medo da mediunidade, têm medo da espiritualidade, não devem trabalhar em apometria. Isso é uma verdade? Claro. Muitas das pessoas, elas bloqueiam o seu roteiro, o seu desdobramento para determinadas zonas umbralinas. Ele vivencia aquilo e ele tem medo. Então, ele retorna. A equipe, ela deve ser muito bem treinada. Os médiuns devem estar bastante conscientes disso, ter a facilidade de entrar nessas zonas de sofrimento e sair sem medo, sem nenhum problema. Não há nenhuma contraindicação, senão essa, na apometria, dos cuidados que você tem. Ora, se você é médium e não se sente bem num tipo de trabalho, obedeça aos seus impulsos, ao seu sentimento, aquilo que você não quer para você, né? Mas é isso, exige muita coragem. Nós já trabalhamos com algumas equipes e que o dirigente interceptava a operação por falta de condições dos médiuns e entendendo que não seria de bom tom ir para aquele tal lugar, resgatar aquele tal irmão. E deixávamos aos encargos da espiritualidade fazer. O que é um problema? Nós deixamos muita coisa ao encargo da espiritualidade fazer. A apometria veio também para isso. O plano espiritual se ocupa de muitos afazeres, de muitas realizações que o médium encarnado, que o trabalhador encarnado é que deveria realizar. Ô, Roberto, a Arlete, a nossa Arlete da Alpina, a mãe girafa, tem uma pergunta para você. Como a pessoa pode desabrochar com a apometria? No centro, a pessoa pede especificamente esse tratamento? Eu não entendi a pergunta. Eu acho que ela está perguntando assim. Tinha já dado uma olhada nessa pergunta, ela está perguntando assim. Como a pessoa pode desabrochar com a apometria? Ou seja, você vai no centro espírita e você fala, eu quero fazer um tratamento de apometria. Né? Eu quero fazer isso, né? Ela pede isso especificamente, esse tratamento, ou tem uma análise, digamos assim, quando a pessoa chega no centro, para ver se realmente tem que ser um tratamento apométrico? Uma vez uma pessoa foi na nossa casa e falou, ô Roberto, eu quero tomar aquele passe mais forte. Não existe passe mais forte. Existe o tratamento que você precisa, né? Pode ser a apometria, pode ser os passes de rotina diária, porque muita coisa você não está preparado para ser atendido, inclusive. Nós temos muito cuidado com o assistido para que ele não saia pior do que ele entra nas sessões de tratamento. Muitos casos a pessoa entra, depois nós isolamos ele numa outra sala e damos continuidade. Porque não é todo mundo que, e isso a maioria das pessoas, que está preparado para alguma revelação. E muitas das vezes revelações dolorosas de alguma coisa que ela tenha feito. Faz-se o tratamento, libera-se e retorna-se à entrevista com a pessoa. Olha, você foi atendida, as entidades foram todas encaminhadas e está tudo bem. Sem mais detalhes. Uma das leis, inclusive, é a lei do silêncio. É você entrar, fazer o atendimento e não ficar propagando ou divulgando ou reverberando o seu caso. Olha, lá eles me viram que eu fui um sacerdote no Egito. Que vantagem você tem nisso? Você aí, só por comentar, você já abriu uma frequência. E quando tiver aberto essa frequência, quem vai ministrar a continuidade do atendimento de uma frequência que você abriu? Existe o atendimento que você precisa, inclusive evangelização. A premissa do atendimento na apometria com o trabalho de Lacerda é, de fato, o Evangelho. Nós, do Farol de Ismael, Grupo Espírita Farol de Ismael, estivemos com outras casas, mais 5 casas, para a divulgação dessa técnica. São casas que estão aí no Vale do Paraíba, são casas bastante, de bastante idoneidade, tanto não que as outras não sejam, meu Deus. Eu digo na técnica que se abraça, né? E que algumas pessoas pensam, mas neste lado negativo, até porque foi semeado pelos apômetras, que é uma expressão que me desagrada. Eu não gosto de nada que tecnifique o amor. Jesus foi um mestre. Isso é bom. Não foi sacerdote. Ele foi a quem ensinou. A ele cabe esse título e ele não precisa desse título. Então, você... Ah, fulano é um apômetro. Eu fui atendido pelo apômetro fulano de tal. Não, não, não, não, não. Não está tudo errado. É uma técnica de atendimento espiritual socorrista. Nada mais do que isso. E pode auxiliar bastante. Legal, Roberto. O Daniel de Mello tem uma pergunta para você. Existe relação entre a apometria com a psicometria que aparece nas obras de Chico e Bozano? Tá. Tem uma relação. Tem uma relação, sim. Eu não posso discorrer muito profundamente sobre o assunto, porque ainda não entrei nessa associação dessa psicometria. É isso mesmo, né? Psicometria. Psicometria. Que, e tem uma relativa conotação, que é exatamente você pegar um objeto e você ir atrás dos acontecimentos, abrir uma frequência. Tem essa relação. Mas é preciso, eu preciso analisar um pouco mais para responder com mais responsabilidade essa pergunta. O Aécio tinha feito mais uma pergunta aqui. Não é uma pergunta específica aqui sobre o livro. Você poderia dizer algo sobre os autores do livro, que você citou, né? Muito Além da Morte, de Book, né? Satanás e Freud. Esse Freud é o famoso psicanalista? É o famoso psicanalista. Aqui fala sobre as pessoas loucas, desdobradas, sobre lobotomia. Aqui fala sobre, dentro desses atendimentos tão agressivos, depois com a hipnoterapia, um atendimento mais amoroso, onde você tira a pessoa de uma frequência vibratória e a retoma aos cuidados da sua vida diária. De Book, Satanás e Freud. É isso mesmo. Uhum. É uma obra traduzida por Emílio Miranda, que tem uma grade de 300 livros traduzidos, e esse livro não consta na grade dela. Vamos fazer mais um intervalo? Falta 20 minutos, né? E, né, depois a gente tem mais umas perguntinhas aqui, a gente faz depois. Tá bom, Piero? Nós vamos colocar aqui a música agora, O Amor Não Tem Fim, com o Ed Moreno. E a gente faz o intervalo comercial e volta aqui. Dá para fazer aquelas perguntas ainda para o Roberto. É muito assunto. Jorge, só para dizer que nós estamos esperando aqui a pessoa que viria falar sobre a Feira do Livro Espírita da USE. Até agora não apareceu. E hoje nós temos a apresentação da banda da Fraternidade Paulo de Tarso, que vai se apresentar aqui na Praça Ulisses Guimarães, que é ao lado aqui da onde nós temos o nosso estúdio, a partir das 10h30, né, Piero? A partir das 10h30, então, nós teremos a apresentação da banda, quer dizer, não seria a banda, né? São pessoas que trabalham no Paulo de Tarso na evangelização infantil, com músicas que virão apresentar aqui na Praça Ulisses Guimarães, que é onde está iniciando a Feira do Livro Espírita. Bacana. Vamos lá, Piero.

a observar a elegância das almas que tramitam pela superfície. E vi pessoas que passam por duras provações, caminhando na mendicância, na miserabilidade, com o seu mais alto grau de evolução, a ponto de eu não conseguir aproximar, tipo assim, pagar uma comida, tomar alguma coisa, um tempo da pessoa, você fica estático diante desses espíritos que orbitam o nosso planeta. Eu acho que nós deveríamos observar mais as pessoas no tocante a esse lado de aprendizado. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos com o artista plástico. Roberto, você ainda faz aqueles quadros bonitos? Ainda faço. E você, uma vez eu convidei você... Eu tenho algumas obras de restauro aqui no Vale do Paraíba. E tem um trabalho por aí, né? Então, uma vez eu convidei você, você estava fazendo a restauração de uma igreja em Jacareí. Isto. Aquela coletoria, eu restaurei um quadro de 20 metros quadrados ali no centro da cidade. Você que é um... É a coletoria. Lá nós temos um trabalho muito bonito ali em Sabaúna, Mogi, Estação Sabaúna. Também tem um restauro lá. Tem obras que foram realizadas na Mitra Diocesana de Taubaté, na Epaminondas. A gente está aí envolvido com esse tipo de trabalho. Muito mais agora com o Grupo Espírita e esses trabalhos de atendimento espiritual na Casa Pai Joaquim, Umbanda, Apometria e Espiritismo. Mas você continua com esse trabalho ainda? Eu continuo com esse trabalho nessa área, e como retratista, como reprodução artística. É um legado que eu não mostro muito, não. Mas a gente tem esse legado. Trabalhei na área de comunicação. Nós trabalhamos sobre colocar no ar a TV Espírita Mundo Maior. Trabalhamos ali um bom tempo, uns 4 anos nas casas André Luiz, que nos deu muita oportunidade de um trabalho muito... Era um trabalho profissional para colocar a TV Espírita no ar. Dia 1º de janeiro, nós conseguimos consagrar 1º de janeiro como o Dia Internacional da Imprensa Espírita. Poxa. Bacana. Dá um tempinho aqui, só o pessoal da feira chegou agora aqui, né? E nós vamos conversar um pouquinho com eles ali. A Feira do Livro Espírita, que começou ontem. Como a gente não sabe o nome ainda, está lá a câmera virada para eles, Piero. Vamos lá. Tudo bem? Nós estamos acertando a nossa câmera para pegar os dois representantes da USE, né? Seu nome, desculpa. Eu sou a Laura. Laura? Isso. Uhum. Nossa. Laura. Tem uma música. E ele? Daniel. É o Daniel, a gente sabe, mas só para. Só para confirmar. Ela é minha esposa, mas ela que dá o alvará para eu poder ir para os centros espíritas. É sua esposa? Minha esposa. Daniel, então, começou ontem a feira, né? Feira tradicional nossa aqui de São José dos Campos. E como é que tá as coisas lá? A feira ela começou ontem, a partir do meio-dia. É um momento... Na verdade, ela começou na sexta-feira, mas ontem foi nossa abertura oficial. Nós estamos bem próximo do que a gente foi do ano passado de vendas e tudo mais. Isso é uma grande alegria, porque a gente percebe que o público espírita e não espírita está comparecendo, apesar hoje do friozinho aí. Uhum. Então, a feira ela acontece do dia 18 a 27 de agosto, Nós estamos, então, na Praça Ulisses Guimarães, aqui no Aquários. Aqui do nosso lado, aqui, né? É, deu até vim a pé. E é uma grata surpresa tão próximo, né? É muito legal isso. E você vê o espiritismo aqui nessa região crescendo, né? Uhum. Daniel, e os preços estão bons, como sempre? Sim, sim. Os livros estão com os mesmos descontos. É, lembrando que a feira, então, como ela não visa lucro, a gente passa quase todo o desconto que as editoras nos colocam ali à disposição. E a ideia é que seja a distribuição. Ainda existe aquela promoção que vocês fazem do Evangelho para as casas adquirirem, para doarem para as pessoas que vêm pela primeira vez, né, nas casas espíritas? Isso. O Evangelho Econômico, ele hoje sai a R$ 7,00. É, então, ele não tem nenhum... Todo desconto que a editora deu, a gente repassou, porque o Evangelho tem que ser econômico. Mas é um grande... Aí fica um pouco o nosso alerta ao movimento, porque os preços do papel estão aumentando e as editoras cada vez mais estão com dificuldades em colocar o Evangelho Econômico. Então, a gente precisa vender, comunicar os livros dos nossos companheiros autores, faça essa campanha aí, Brasil afora, compre o livro dos seus amigos que são editores, escritores, porque o movimento espírita ele precisa do livro. É só o Evangelho ou o Livro dos Espíritos também? São os dois. Tanto os dois, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. A Laura gostaria de falar alguma coisa? Não, eu vim para divulgar, né, como evangelizadora espírita infantil. Eu quero divulgar a Feira do Livro Espírita Infantil, que acontece no mesmo espaço da feira. Nós estamos no 29º ano da Feira do Livro Espírita Infantil e temos eventos para as crianças. Então, as evangelizações de algumas casas elas estão acontecendo na praça esse final de semana. Então, convidar todo mundo aí que está assistindo e ouvindo a nossa rádio justamente para participar. Ela tem, enfim, a gente está com música, daqui a pouco vai ter aí 10h30, começa agora a banda Paulo de Tarso lá. Na nossa praça. A evangelização infantil. Eles vão lá para abrilhantar a criançada de sábado de manhã, né? E aí a gente vai ter, né, essa banda agora, mas a gente tem leituras de histórias todo final da tarde, todos os dias, essa semana, 18h, tem leitura infantil espírita. Na praça para as crianças. E no próximo final de semana, né? Lembrando que a feira ela termina no próximo domingo, às 15h. Então, aproveitar aí o dia de hoje e aí a semana para aproveitar os descontos. E pode comprar em dinheiro, em cheque, em cartão, em Pix. Todas as formas. A gente só não está aceitando ainda bônus hora. Agora não dá mais para escapar. Não, estou sem dinheiro. Não, tenho cartão. Mas a gente aceita cartão, tanto débito como crédito. Se o valor passa de R$100 e 300, a gente consegue fazer parcelamentos também. Então, dá para aproveitar bastante. E vocês vendem para aquelas pessoas que falam, não tem dinheiro agora, tem daqui uma semana. Porque o Jorge usa essa técnica. Mas se a pessoa não pagar, a gente manda um espírito cobrar. Não, a gente tem uma possibilidade que é assim, às vezes chega lá, não tem o livro que você quer, você pode anotar esse pedido e depois retira na banca do livro. Então, é uma possibilidade também. Legal. Laura, interessante que você falou Laura, eu sou cinéfilo, né? Uhum. E esse filme, Laura, é um dos filmes que tem a música mais bonita até hoje que eu conheci no cinema. Você conhece a música, Laura? Não. Ah, então procura. Eu conheço a do Roberto Carlos, Lady Laura. Não, mas a Laura é orquestrada, muito bonita. Eu, se eu não me engano, não sei se é o filme que diz Laura, a mulher que nunca existiu. Mas veja essa música na YouTube, Laura. Vou procurar. Tá? Isso, que você vai ficar maravilhado com essa música, tá? Jorge, mais alguma pergunta? Não tem, mas Daniel quer falar mais alguma coisa, está à disposição aí. É só agradecer a rádio mesmo e lembrar que a feira é um evento de todas as casas. Então, também temos lá um papel com todas as casas espíritas de São José dos Campos. O que a gente espera para os próximos anos, e deixa o convite aberto, se sua casa tem alguma atividade, tem uma ideia de quer participar da feira com alguma atividade, pode falar com a feira, a gente coloca lá, faz um jeito, porque o importante é que todas as casas estejam representadas. Então, não importa se é grande, se é pequena, se uma ideia é, ah, acho que não dá certo, não, vamos colocar em prol do movimento, que o movimento ele depende da criatividade também dos trabalhadores. E quantos voluntários tem? Está tendo? A média ainda continua nos 170, um pouco mais. 170 pessoas? É. Aí às vezes aparece um. Porque sempre aparece aqueles, olha, eu não botei meu nome, mas eu quero participar. E isso nos traz muita felicidade, porque tem aparecido gente que não era mais de centro, e ele falou, olha, eu não estou frequentando, mas eu quero participar da feira. Também pode estar. Espírita é espírita, não precisa estar vinculado a um centro para participar. E só para falar também que na feira a gente deixou uma lista com todos os centros da cidade. Então, muitas vezes chega um visitante querendo, pô, eu moro em tal lugar, queria saber onde tem um centro espírita perto da minha casa. A gente fez uma lista por regiões aqui da cidade. Bacana. Então, é uma maneira da gente tanto divulgar as casas, como também um frequentador descobrir que é vizinho, às vezes, de uma casa espírita. Às vezes tem pessoas que moram num bairro, ao lado da casa dele tem um centro e ele não sabe, né? Exato. Então, nós precisamos divulgar isso daí. Porque aqui, as pessoas que quiserem saber de centro espírita, é só ligar para a gente aqui que a gente passa a informação, né? Certo? Mas é bom ter impresso isso aí, que fica muito bacana. Muito, isso aí faz falta, sim. Obrigado, então, Daniel. Obrigado, Laura. Continuamos aqui. Quer dizer, semana que vem, no domingo, será o último dia, né? Termina no meio-dia ou à tarde? É às 3 horas. Ah, legal. Então, mas vocês quiser podem dar um recadinho domingo que vem, falar, fazer um balanço, alguma coisa, como é que foi, pode vir aqui também. De novo, tá bom? E só como o Rui falou, se chegar também, pessoal, às vezes a pessoa não tem o dinheiro, conversa com a gente também, não deixa de procurar o livro espírita. A gente conversa lá. O importante é que às vezes a gente saia lá com um livro. A gente vai dar um jeito. Nem que não vou deixar que eu vou pagar todos, mas com certeza a gente vai ajudar. Analisar, né? Não, e está muito bonita a tenda que vocês fizeram ali, né? De quanto? 10 por 10? 10 por 10. Tem 100 metros. A feira ela é bem grande, né? Então, ela tem uma estrutura muito grande. E está localizado bem no centro aqui da Praça do Aquário, da Ulisses Guimarães. Ah, e vai, hoje vai até que hora? Hoje vai até às 18. Hoje, domingo é até 18. Hoje até 18. Mas durante a semana é das 8 às 8. Das 8 da manhã? Das 8 da manhã às 8 da noite. E tem voluntário para ficar ali? Temos voluntários. E se quiserem, quem quiser participar, pode também lá. Se quiser participar como trabalhador, pode vir também, que trabalho sempre tem. E tem o cafezinho lá para tu? Tem cafezinho para os voluntários. Se for dar cafezinho para todos, assistir o pessoal que vem, aí é complicado. Não, mas legal. Lembra, você lembra o que a gente fazia lá, quando era na praça lá do Banco Bradesco, né? Nós fazíamos lá. Nós fizemos programa direto de lá. Fazíamos programa vezes, direto. Né? Íamos para lá fazer o programa lá. Fomos umas 3 vezes fazer o programa direto de lá. Né? Fica uma ideia aí. Uh-huh. De repente, para a gente resgatar. Mas tem um problema de. Não, agora não tem problema nenhum. Só o Rodrigo transmitir de lá. Né? Então. Fica a qualidade e cai um pouco, mas dá para fazer. Agora está pertinho, né? Dá para trazer a Feira Espírita para cá também. Tá. Tá quantos? 150 metros. Agora foi o contrário, né? Ao invés de a gente ir lá, a gente trouxe a feira para cá, né? Tá aqui do lado, você desce aqui do. E quem está na feira também aí, assistindo da feira, pode vir aqui também conhecer, pode. Vem aqui na feira. Participa da feira domingo que vem aqui tomar um café aqui também. Do Carlos bolo. Pode vir também, não tem problema. Mas a gente pode experimentar, fazer aí um ao vivo, tentar fazer lá, sim. Laura, muito obrigado ideia. Pela sua presença. E o astral maravilhoso, né? Daniel também, que está sempre junto com a gente. E muito sucesso lá na feira. Jorge, mais alguma coisa? Não, tudo bem. Vamos continuando aqui com o Roberto fazendo as perguntas. Né, Roberto, a gente está em cima, né? Mas em cima da hora, mas tem algumas perguntinhas. Se a gente puder ser mais sucinto para conseguir responder, né? Para ver se a gente consegue todos. O Luiz Antônio aqui está perguntando: ele está falando, esses corpos astrais que seriam desdobrados seriam outras personalidades que vivemos anteriormente ou que estariam ligados aos nossos corpos astrais? Não tem nada a ver as personalidades com os corpos astrais. Os corpos sutis. Não, não tem, não. Uhum. Essas personalidades que falam e que manifesta tem muito a ver com outra área científica e não tem a ver não com a apometria, não. É, Abigail Souza pergunta: é preciso ser médio para trabalhar com apometria ou é possível aprender, estudar para utilizá-la? É preciso estudar. A mediunidade ela auxilia bastante. É, o que acontece é que algumas pessoas entram por curiosidade, mas isso quem avalia é o dirigente, isso quem avalia é a pessoa que vai dirigir esse grupo. É melhor que você se prepare. É a Renata, lá de, a Renata São Leandro, né? Como a apometria se diferencia das outras práticas espirituais na maneira como compreende a natureza multidimensional do ser humano e sua relação com planos espirituais? Eu aprendi com a espiritualidade, com o Pai João propriamente, que tudo é muito simples. E tudo é muito complexo. É, a apometria, nesse sentido, ela não tem muito a ver com esse caminho, se é que eu entendi a sua pergunta. Uhum. É, o Valdeci Braulio está perguntando, a apometria trabalha com seres denominados extraterrestres? Então... Olha, todos nós somos extraterrestres, nós somos espíritos antigos. Eu não ando muito nessa linha, não, sabe? Já tivemos manifestações extraterrestres, mas a gente não... Eu não dou conta, não, de tanto, não, sabe? É, isso eu já deixo para outras pessoas que são mais... É, levadas a essa parte mística, este misticismo. É preciso ter muito cuidado com entrar na apometria e ficar meio assim, viajandão, né? Uhum. É bem assim mesmo. Mas extraterrestres existem, estão aí, manifestam, e na maioria das vezes você nem sabe que está falando com um extraterrestre. Porque se a gente for... Os espíritos super antigos, né, Roberto? Se a gente for fazer uma análise, a maioria... Por exemplo, quantos exilados nós temos aqui na Terra? Nós, será que não somos exilados? E somos extraterrestres, se for exilado. O primeiro extraterrestre de todos é Jesus, né? Então, é porque quando a Terra apareceu, ele já existia. Então, ele veio se tornar um terráqueo depois, mas que ele era extraterrestre, a gente não tem dúvida disso. E muitos de nós podemos ser extraterrestres. Nós estamos exilados, né? Aqui. Exatamente. Nós estamos exilados, aprontamos num outro planetinho aí, e agora estamos nessa casa terráquea. Então, dizer que eu, você, fulano, sicano, beltrano, é um extraterrestre, é chover na molhada. Uhum. Exatamente. Só para a gente também aqui colocar algumas pessoas que nós, não só para falar o nome, né, que nós esquecemos não, não deu tempo, né? É, a Fernanda, a mãe da Marcela, que é a esposa do Fábio Desencarnou, ela falou, ó, eu e o Fábio fizemos o curso básico de Espiritismo no Farol de Ismael. Oh, meu Deus! Uhum. Ai, que, né, coisa gostosa! É. Muito obrigado, viu? E tem muita gente aqui falando também bem do Farol, muita gente que fez tratamento, muita gente que trabalhou. Né? Sabe, o Jorge, o Rui, vocês sabem que a gente ganhou um respeito na casa. É, e isso acontece quando você faz um trabalho no mínimo razoável. É aquela base que nós falamos ainda há pouco, do amor. Né? Nós falamos, gente, sobre uma técnica, um método socorrista. Mas pode ser outro, tá bom? Para mim, isso faz muita diferença. Então, mas isso é com pessoa para pessoa. Se a sua casa está aplicando os passes tradicionais, ela está indo muito bem, graças ao Pai Eterno, não tem problema nenhum. É uma técnica. Um abraço aqui. Só uma curiosidade. O Farol de Ismael está numa rua que nós denominamos, que era Cristiane. Essa menina faleceu com 17 anos e a mãe dela até hoje fala, não tenho coragem de ver a rua da minha filha. É interessante essas coisas, né? essas curiosidades. É. Cristiane de Souza Ramos, 168, no Jardim Sul. Aproveitar já cumprimentar o endereço da casa, o Grupo Espírita Farol de Ismael. Nossos atendimentos é aos sábados às 15 horas, às terças-feiras às 19 horas, a Escola de Aprendizes do Evangelho às segundas-feiras. E nós estamos aí na captura de alguém que possa ministrar um curso de médiuns para nós. Nós damos muita importância a esses cursos de médiuns da Aliança, tá bom? Damos muita importância. Depois você faz a escolha do que você vai trabalhar, como você se adequa melhor ao meio socorrista. Um abraço para Sheridan Couto, a Tereza Rocha, o Marcos Couto, a Vilma Torres, o Nilton Ribeiro, a nossa irmã Célia Bila, um grande abraço. A Ivanilde da Coal, bom dia, um abraço carinhoso a Fernanda, está mandando, né, essa guerreira. Que o pai Joaquim lhe fortaleça, o pai Joaquim também, que é um dos mentores lá da casa da Marcela também, sim, né? Então, o pai Joaquim, que é nosso mentor também, que eu considero muito, e ele também sempre está lá na casa da Marcela. A Marcela tem muita consideração, né? Os livros que nós escrevemos, quase todos os livros são... eles são dirigidos pelo pai Joaquim. O pai Joaquim acompanha muito eles, aparece bastante nos livros, então é muito legal. Aí o pai Joaquim, ele tem um compromisso com o Vale do Paraíba. Isso. Com os médiuns daqui, bom? É. Então, eu acho legal. E eu tenho 90% ou tantos por cento de certeza de se tratar da mesma pessoa. Porque justamente essa informação ele passa para todos nós quando temos contato com ele, dessa atuação dele aqui no Vale do Paraíba todo, né? Inclusive no segundo livro da Marcela e o Aurélio Augusto, eles fazem um trabalho com os médiuns encarnados, levando no plano espiritual para dar orientação para eles. Aí mostra os médiuns que dão trabalho, que eles não conseguem por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa disso e aquilo. Então, a dificuldade que tem, mostra de alguns médiuns aí, a dificuldade que eles têm com alguns médiuns. O Sérgio Palombo, um abraço. Nilton Ribeiro, Raquel Venturiano, o Rafael Excel de Araújo. Lá da TV, Web Rádio Semente Amor. Exatamente. O Luiz Antônio. O Marcos Sugai, mais uma vez aqui. Um abraço para o Marcos Sugai. O Júlio Alonso. Ele que fala que sou testemunho de que o tratamento de apometria do senhor Roberto é maravilhoso e eficaz. Já me beneficiei algumas vezes desse trabalho com o senhor Roberto. Ai, que beleza. O Jamil Lima. Você me dá uma licença? Eu quero agradecer muito a esses nomes que você citou. E o carinho que a gente tem, tanto de oferecer quanto de receber em prestigiar essa casa, o Vivência Espírita, essa rádio, né? Legal. Acho muito importante. Do Bem, que é o Dinho e a Fia, lá de São Sebastião, Jamil Lima, a Maura Russo, a RCS, a RCS colocou aqui de novo, e ela está falando o seguinte: meu primeiro aprendizado sobre Espiritismo, a Escola de Aprendizes do Evangelho, foi no Farol de Ismael, assim como o entendimento de apometria. Casa de muita luz e bênçãos, parabéns pela iniciativa da divulgação da apometria, né? A Rita, né? Que é ela. Legal. A Renata Mila, que fez a pergunta também. Valdeci Braulio. Luiz Carlos Forcato. Um grande abraço para o nosso irmão Forcato. Zuzu Moura. Ricardo Luiz Carmona. Antônio Varotto. Elaine Ramos. Adelaide Paulo. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Maria Siqueira. O Júlio César Braga e a Sueli Castelo. Olha, se eu desci algum nome, desculpa. Não, vamos lá. Vamos para os aniversários? Vamos. Aniversariantes? Vamos. Da semana? Solta aí, Piero. A vinhetinha aí dos aniversariantes. Parabéns pra você. Vamos então com o oferecimento de WS Festas Embalagens, né? A WS aí dos nossos irmãos aí do Walter e a Sandra, que sempre apoiaram aí o nosso programa. A gente tem os aniversariantes da semana. Não sei se o Rui aí, o Jorge já tem. Lá do Paulo de Tarso só tem a Valquíria Zanetti no dia 24 de agosto. É, nós temos aqui a Leia, esposa do Márcio, do nosso saudoso Márcio, né? A Leia faz aniversário dia 22, dia 25, a Débora e a Juliana da casa da Marcela, elas são gêmeas, né? Aqui eu tenho dia 21 de agosto o Claudio Yudi, que deve estar ouvindo a gente lá de Uberaba, lá do Pedro e Paulo. A gente tem a Camila Nogueira lá do Jefa, 21 de agosto também. Quem mais a gente tem aqui? Tem meu primo Rafael Salles, dia 23 de agosto. O Celso Santos, que já veio aqui também no programa, dia 24. A Carla Zanetti, também lá da Mocidade, dia 24 de agosto. Eu tenho o Roberto Ferreira, dia 25 de agosto. O Roberto Ferreira aí, que é compositor musical. O Marcelo, que fez a Escola de Aprendiz, também dia 25 de agosto. E dia 26 de agosto tem um aniversário muito importante, Jorge. Tem aniversário da Beth Sanches. Lá do Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, que sempre está aí. Ou então, Roberto aqui. A gente tem dois aniversários super importantes: o Roberto e a Beth Sanches, lá do Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, esposa do Carlos Sanches, que está ouvindo amanhã a gente. Amanhã também? É, dia 26 de agosto. Ah, não, 26. Roberto é dia 21. 21. É, isso aí. E dia 26 também tem o pai da Tati, que frequenta lá a casa da Marcela, da minha prima, Luiz Sérgio Heisman, fazendo dia 26 de agosto também. Né? Então a gente agradece aí a todos e deseja um feliz. Tem aí, Carlinhos. Minha ex-esposa, Marie Louise Marques Pinheiro, dia 24 de agosto. Legal. Vamos para dica. Para dica. A hora da dica. Solta aí. Solta aí, Piero. O que você pode dar dica? Acho que tem que ligar o. Solta o PC aí. A hora da dica, viu, Roberto? Você vai dizer aos nossos ouvintes, telespectadores, uma sugestão de leitura, de livro, de filme. Tudo bem? Roberto, uma dica para nós aí, para os nossos internautas, nossos ouvintes. Eu peço para que todos procurem estudar essa técnica. Leiam mesmo sobre apometria. É, eu estou aqui também, não só pelo prazer de estar na companhia de vocês, e até aceitei o convite, para tentar colaborar com o melhor no perfil dessa técnica de atendimento. A minha dica é que você estude a apometria no seu melhor caminho. Procure uma casa. Eu dou muita preferência às casas da Aliança, perdão aí as outras casas, até por conta da disciplina nesses atendimentos. Eu tenho lido muitos livros ultimamente, mas desses livros eu não posso indicar muita coisa, porque tem muito se escreve sobre apometria e nem tudo eu entro de acordo. Eu costumo selecionar bastante aquilo que nós temos de informações. Se escreve muito sobre apometria, mas é preciso de ter muito cuidado. É só isso, ter muito cuidado com o que você ouve, com o que você fala. E a minha dica é amar sempre. E não existe fonte mais rejuvenescedora do que o exercício do bem, do amor ao próximo. Não, e desconheço qualquer prática que possa deixar você tão livre e curado que não seja a prática do amor. Nós nascemos para doar. Quem não doa, adoece. Ô, Roberto, quantas casas nós temos que adotam o sistema apometria aqui em São José dos Campos? Nós temos 6 casas aproximadamente. Entre elas, Casa do Caminho. Perdão. Entre elas, eu falei Casa do Caminho porque eu sou filho de lá. Eu me formei naquela casa bendita. E não sei se tem continuidade nesse trabalho lá, onde nós iniciamos um trabalho de apometria lá. Depois tem a Irmão Rafael, o Luz de Francisco, a Casa da Fraternidade Luz Crística, Tem algumas casas em Campos do Jordão. Por hora é o que eu conheço. Vamos mostrando agora o nosso IA de hoje. Nós só temos que esclarecer aos nossos ouvintes que o nosso programa Vivência Espírita, desde que nós iniciamos, nós sempre tivemos abertura para que as pessoas viessem aqui trazer seu ponto de vista. Isso. Certo? E nós não discordamos do ponto de vista do Roberto. Só que a apometria não é para todas as casas aqui de São José dos Campos, né? Não. Quer dizer, então tem casas que não aceita e tem casas que aceitam. Quer dizer, é uma ferramenta de trabalho, né? Só que estamos dizendo para as pessoas que nós trouxemos o Roberto para o nosso programa como uma maneira de esclarecer, uma maneira de informar as pessoas sobre a apometria. É. Vamos lá mostrar agora o emblema do dia, né? Que foi criado pela inteligência artificial sobre o tema do assunto de hoje, né? Então, se você puder colocar aí, Pedro, aí atrás, dá para ver, não sei se o pessoal vai conseguir ver, mas é uma mão aí com umas pirâmides egípcias aí, universo atrás. Ficou bem legal o que a inteligência artificial criou aí com base no tema do dia de hoje. Eu já coloquei o link aí para vocês, está no nosso Instagram. Quem quiser ver, já entre no nosso Instagram, Vivência Espírita, tudo junto, @Vivência Espírita. E nos siga lá no Instagram e curte também o nosso YouTube. Né? Tem uma outra curiosidade da pirâmide. Eu fiz um curso com uma pessoa que estava ensinando para a gente as energias, e ela dizia assim: olha, eu estive no Egito e quando entrei nas pirâmides tinha um gato morto ali na entrada da pirâmide, e eu chamei o guarda e falei: olha, esse gato está morto e daqui a pouco ele vai ter um mau cheiro tremendo. Ele falou: não tem problema, se tiver aqui debaixo da pirâmide não tem cheiro. E nós fizemos experiências colocando uma banana e colocando um bife debaixo da pirâmide, e realmente o bife não se deteriorou e a banana amadureceu com a maior tranquilidade e não apodreceu. Então a gente vê, quer dizer, são coisas que as pessoas precisam estudar, ver a força das pirâmides, né? São fontes de energia, isso, né, Rui? E ela, muito bem conduzida, ela pode tanto aquele que vai para o mal apodrecer, quanto aquele que vai para o bem, permanece, tornar uma situação edificante, né? Então nós vamos agradecendo imensamente a todos que participaram conosco aqui do Evangelho hoje, né? Agradecendo ao nosso irmão Roberto pela presença, pelos excelentes esclarecimentos, deixando à disposição o programa Vivência Espírita para o que ele precisar, divulgação, né? Estamos aqui. E a gente que ama também o Farol de Ismael, sempre, né? A casa abençoada, que a gente tem muita admiração pelo Farol de Ismael. Mais uma vez, fica na rua Cristiane de Souza Ramos, 168. No Jardim Sul. Né? Aqui perto do bosque. Ô Jorge, nós precisamos falar que sábado haverá a inauguração da Casa da Prece. Estamos esquecendo, exatamente. A Casa da Prece lá em Jacareí, né? Do nosso amigo Hélio. Nós teremos a inauguração. E da Ludmilla, né? Não sei se vai ter uma participação especial aí, né? Exatamente. Quem foi ter a participação? Eu já vou pegar aqui da Ludmilla. Quem vem é o Sérgio Santos e a Marlene. Estará com a gente, né? No próximo domingo. No domingo serão eles os convidados aqui. O Sérgio e a Marlene, que vem lá de Uberaba para cantar, para fazer essa harmonização, essa inauguração da Casa da Prece, a nova Casa da Prece lá, dos nossos irmãos Hélio e Ludmilla. O Rodrigo vai colocar aí no nosso site, né, o endereço direitinho. Fica lá no Jardim Santa Maria, né, mas tem o endereço aqui, aí certinho para isso. É na entrada do Jacareí, pela marginal, não pela estrada principal, da outra. Mas é fácil, o Jardim Santa Maria fica ali na região da rodoviária. Da rodoviária de Jacareí, da rodoviária nova. Colocando aí, né? Já, aí está o cartaz, né? Uhum. Então fica ali na rua Jarbas Porto de Matos, número 57, prolongamento da Santa Maria, Jacareí, fazendo a Santa Maria. Então vai estar os nossos amigos aí, Sérgio Santos e Marlene. Então vale a pena participar, porque eles também vão estar aqui, né, Rui? Sim, vai estar aqui no domingo. No domingo. Então, dia 26, e outro evento que nós precisamos, veja, É, também, é, nós, só para a gente falar, que será no dia 2, no dia 2 nós teremos também o André Luiz Chiarini lá na AME, dia 2 é no outro sábado, sem ser nesse sábado, no outro, o André Luiz Chiarini fazendo uma palestra na AME, no sábado, a gente convida todos vocês, semana que vem a gente lembra de novo, o André, que é da TV Caminho da Luz, virá aqui para a região e essa palestra. Infelizmente, no domingo ele não estará conosco, porque ele faz a palestra lá no Divino Mestre, sempre é tradicional ele fazer a palestra lá. Mas o André já esteve algumas vezes aqui com a gente. E também no domingo, no dia 3, nós teremos o almoço e o bingo da Umba Vale, que será lá na AME. Né? Então, e é interessante, quem for para o almoço e participar do almoço, parece que é R$ 38,00, né? Comida italiana. E quem participar do almoço já ganha uma cartela para participar da televisão, do bingo da televisão. Quer dizer, o bingo vai ter lá, o pessoal vai estar vendendo lá para todos os outros prêmios. Mas quem participar do almoço já tem uma cartela para o sorteio da televisão, né? O sorteio, o bingo da televisão. Então, dia 3 da Umba Vale, semana que vem, a gente estará aqui reforçando bastante. Mas também a gente tem os cartazinhos aí para colocar para o pessoal. Nós já estamos vindo colocando. Estamos esperando o Walter e a Sandra, que estão lá em Portugal, né? Deve estar chegando essa semana aí, os dois. E a semana que vem estaremos lá na AME, no dia 3. Sem ser nessa semana, quer dizer, na outra. Deixa eu encerrar aqui a minha parte, aqui com o livro Palavras de Luz, Francisco Canto Xavier e Emmanuel, a mensagem do dia 20 de agosto. Né? Lembrando que hoje é dia de Duque de Caxias e também do maçom. Né? Ah, sim. É. Então, dia 20 de agosto. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar. E do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo glorioso dia da humanidade. Emmanuel, capítulo 13, As Investigações da Ciência. Paz e alegria em todos os corações. Como nós já falamos, né, Rui? A próxima semana teremos o Sérgio e a Marlene aqui. E a Marlene, né? E aí vocês estão vendo aí na Umba Vale, né? O almoço italiano com bingo, dia 3 de setembro, às 12 horas, meio-dia, incluso cartela do bingo da TV, R$ 38,00 para ajudar aí no evento, né? Comer fica lá à vontade, na, né? Na AME, né? Rua Dr. Oscar Strauss, número 350, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Então vale a pena participar dia 3 de setembro lá, com meio-dia. Né? As porpetas vão ser do Jorjão ou não? As porpetas? Não. Não tem, não, acho que não é porpeta, não. Não sei, outra coisa. Ah, né? Então tem um frango assado, alguma coisa assim. Não, cardápio. Moço italiano, né? Então a gente. Não, mas tá lá o cardápio. É o cardápio lá, ó. Uhum. Ah, então salada bom. Verde, dois tipos de massas. Onde e tá três tipos de molho e frango. Frango? Uhum, macarrão com frango, então. Macarrão. Então tá. Legal, pessoal. Então isso vale é a pena arrecadar participar. Fundo para o Umba Vale, que será em novembro, né? Isso mesmo. Vamos prestigiar 3 de setembro. Olha, quem acabou de chegar então, aqui foi o. Bernardo. Filho do Tião. E da Antônia, né? A Antônia falou também, a Antônia deu a dica para aproveitar agora a Feira do Livro Espírita para comprar os livros infantis para já antecipar lá o Dia das Crianças lá em outubro, né? Então já deixa comprado aí, já fica para presentear isso. Os pais, os filhos aí em outubro, né? Então eu agradeço aqui também, já de antemão, a todos os nossos ouvintes que entraram aqui. A gente pede desculpa por não ter lido todas as mensagens, mas deixa aí o convite para o próximo programa, que vai ser um programa especial, né? Com Sérgio Santos e Marlene. É sempre um programa com muita música, vale a pena participarem. Tá bom? Piero? Bom, gente, gostaria de agradecer mais uma vez aí, mais um domingo de aprendizado. Alô, alô, agora sim. Agradecer mais uma vez aí, mais um domingo de aprendizado, de conhecimento. A oportunidade de estar aqui aprendendo mais um pouquinho. Vamos falar da enquete aqui, ó. Resultado. A pergunta foi: você sabe o que é apometria? Para minha surpresa, 58%. O Rodrigo me boicotou aqui, ó, tirou da tela. Mas 58% responderam que sim e 48% responderam que não. Realmente é um assunto muito extenso, né? E também só lembrando aqui, gente, tem a excursão para Uberaba, tá? É, será agora em outubro, aí no feriado do Dia das Crianças, de 11 a 15 de outubro, tá? É, quem tiver interesse em informações, a gente está divulgando os grupos aí da rádio, outros grupos também, pode fazer contato aqui com a gente, tá bom? Então, uma viagem completa aí para a região ali do Triângulo Mineiro, berço do Espiritismo, conhecer toda aquela história maravilhosa, preço muito acessível, R$ 888, inclui toda a viagem, o pacote, as refeições, vale muito a pena para conhecer. Eu fui esse ano e realmente foi maravilhoso, uma experiência incrível. Tá, é, eu queria fazer aqui um adendo que o Domingos, o pai do Rodrigo, aqui colocou, muito legal, que quando nós colocamos a imagem a imagem que o Rodrigo criou com a inteligência artificial, às vezes ela está muito na frente da gente em alguns sentidos, né? Quando na realidade o que ela colocou em cima do dedo não foi bem uma pirâmide, ele colocou um prumo, né? Que ele está em forma de pirâmide. Aí. E aí ele coloca aqui, ó, o papel do prumo é controlar a intelectualidade do homem, fundamentando-a à luz da razão. Então é muito mais inteligente do que a gente pode imaginar. O olho que tudo vê, né? Mas você pode ver que é um prumo, né? Ali, que está ali. É em forma de pirâmide, mas é um prumo. Legal, era isso que eu queria falar. Carlinhos? Nós gostaríamos de agradecer ao Roberto Barbosa, ao Rui, ao Jorge, ao Rodrigo, ao Piero, agradecer ao Tião Maroto, a Roseli e o Manuel Carlos, agradecer ao Bernardo, que veio hoje nos prestigiar aqui, e convidar vocês para hoje. O Rui está sempre perguntando de feijoada. Eu tenho uma feijoada da Casa de Oração Anjo de Luz Gabriel, que vai acontecer hoje, a partir das 12 às 16 horas, comida à vontade, na rua Piraúna, número 19, no Jardim Esplanada do Sol. É, vai ter música ao vivo, picolés e bingos inclusos, e o bingo vai das 14 às 19 horas. Meia entrada para crianças de 8 a 12 anos e gratuito para menores de 8. Então, quem puder prestigiar essa casa, que ela está precisando de dinheiro para fazer a reforma. É, porque quem reclamou da feijoada foi a Aliane, que estará aqui conosco também, né? Aliane, está aí a feijoada que você estava querendo. É para hoje. Agradecemos a família Vivenciana, a presença conosco. Desejamos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, com a sua feijoada, hoje lá na Casa de Oração Anjo de Luz Gabriel, lá no Esplanada do Sol, rua Piraúna, número 19. Desejamos a todos paz, luz e amor em todos os corações. E fiquemos nessa mensagem maravilhosa de Roberto Barbosa, que vai encerrar para nós. Roberto, nós gostaríamos que você fizesse as considerações finais e também uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Ô Rui, antes eu gostaria de agradecer o seu Arlindo, que está com pneumonia, a Sônia, que desejou um bom domingo para nós aqui, e eu estava esquecendo de saudá-los e agradecê-los. Obrigado. Roberto, a palavra é sua. Antes, eu só posso agradecer. Aqui é muito caloroso. Quem não conhece essa rádio pessoalmente, não dá para sentir o que eu sinto agora. Há um envolvimento espiritual com essa proposta de trabalho, que é evangelização, sim, é esclarecimento. Aqui não existiria se não fosse a presença do Mestre Jesus nesses corações. Talvez tivesse um outro Jesus, um outro Cristo, mas é Jesus, o Mestre, que nos envolve. Eu tenho lá minhas preocupações com o nosso Brasil, com a nossa doutrina espírita, com as nossas casas espíritas. São tantas tribulações, fugindo ao entendimento do que realmente acontece na esfera espiritual. Tomara Deus nosso Pai, Oxalá nosso Senhor Jesus, tudo continue tão bem, tudo continue tão melhor para todas as áreas e esferas desta governança, das situações nas casas religiosas, sinagogas evangélicas, mesquitas, casas espíritas, centros de Umbanda, roças de Candomblé, onde tudo, em se manifestando amor, possa fortalecer essa pátria do Evangelho, esse coração do planeta. Peço licença e vamos proferir as palavras do Mestre Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus como em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, pão este do corpo e do espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Livra-nos, ó Pai eterno, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e toda a glória, como para todo sempre. Tenhamos uma semana maravilhosa. Que esse programa abençoado seja sempre. Obrigado a todos. Falas, não te escutam. Aos teus gestos, não conseguem ver. Não encontras o que buscas. Pode ser que possas se exaltar e gritar pedindo atenção. Mesmo assim, ninguém irá te ouvir. É que você já se foi daqui. Vive em outra dimensão. Pra casa voltar, um grande benefício teu é que a missão já terminou e o filho voltou aos braços queridos de Deus. Quando pra casa voltar, um grande benefício teu é que a missão já terminou e o filho voltou.